bom sofrer. Foda a fama que não falta, a grana tá em alta, as mira casa lota, mas nada que me salva. E a corda não ajuda, mas sigo na minha luta. Um zen que tudo cura, eu vivo na luxúria. Nem sempre são como espero. Sabe, eu perdi algumas coisas pra poder sair do zero. Se eu for embora, quem comemora? 23 invernos e ainda é frio lá fora. Amor, não chora, perdi minha hora. 23 mil dias com luzir em droga, 23 infernos convertidos em